Abra comigo a sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Se alguém perto de você não tem a Bíblia, ofereça a sua, ajude-o a acompanhar a leitura. Hebreus capítulo 12, verso 1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Presta atenção no que o autor da carta aos Hebreus está dizendo. Nós temos uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor, e precisamos nos desembaraçar de todo o peso e de todo o pecado que nos assedia. Irmão, todos os dias, ao meu redor, ao seu redor, há um universo espiritual incalculável, imensurável, que nos assedia, faz assédio, pressão, com peso e com pecado, trazendo peso e trazendo pecado. Às vezes nós identificamos um ambiente pesado, e é tão bom quando a gente pode identificar um ambiente pesado, uma questão pesada, algo difícil, mas é melhor ainda se nós, como templos do Espírito Santo, pudermos nos lembrar em todo o tempo: esse peso que eu estou sentindo, esse ambiente carregado, não é só o meu problema. A Bíblia diz que é algo que acontece ao redor de todo mundo, e é o maligno me assediando para tentar me destruir. Pode ser o problema que for, a questão que for. Eu e você precisamos exercitar isso. Está escrito na Bíblia do meu Deus, a quem eu sirvo, que eu creio, que o que acontece ao meu redor é que existe um assédio da parte de Satanás com peso e com pecado. Se eu sinto o peso e tomo atitudes indevidas, as atitudes que eu tomarei indevidas em relação ao peso que eu estou sentindo serão pecado. E toda atitude que não é fruto de fé é pecado. E isso vai nos carregando e sobrecarregando mais ainda. E o autor aos Hebreus diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Visto que é isso que está acontecendo, eu preciso correr, eu preciso me aplicar, eu preciso ter perseverança na carreira que me foi proposta. Versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O ano de 2012, um ano tão difícil, tantas lutas que nós enfrentamos, como igreja enfrentamos, já começamos um ano assim, vendo essas lutas, mas determinados a olhar firmemente para Jesus. Tudo que o maligno quer é, nesse assédio de peso e pecado, nos esmagar. Mas tudo que eu e você precisamos é olhar firmemente para Jesus e continuar correndo, perseverando, rumo à carreira que nos está proposta. Considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Versículo 4: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ah, você não sabe o que, é que eu estou passando. O cara, nós estamos passando aperto aqui, o cara vem e escreve. Vocês não resistiram ainda até o sangue? É fácil falar quem está de fora. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Diga comigo, é para disciplina. Diga comigo, é para disciplina. Diga de novo, é para disciplina. Diga comigo, eu preciso de disciplina. O meu Deus, o meu Pai, me disciplina. Agora põe, por favor, essa primeira. O que é disciplina para você? Deus disciplina. O que é disciplina para você? Qual dessas duas imagens você considera disciplina? Hã? Ou melhor, qual das duas imagens expressa o que vem na sua mente imediatamente quando se fala disciplina? Hã? Castigo. Castigo. O pastor vai disciplinar. Ai, meu Deus. O meu pai vai disciplinar. Ai, meu Deus. E aí, quando a gente lê essa palavra na Bíblia, a gente arrepia. Salta esse versículo. Negócio de disciplina. Mas aqui o autor aos Hebreus está dizendo, existe uma realidade espiritual violentíssima. E se eu não cuidar, eu serei sufocado por essa realidade espiritual. E a orientação de Deus é, Ele vai me disciplinar. Mas o que é isso? Eu não fiz nada de errado, meu Deus. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tomado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos? Pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina. É que a disciplina envolve correção. Mas essa é outra palavra que a gente também tem associada, a conotação dela é sempre um chicote, uma vara, um chinelo, correção. A gente não pensa positivamente nessa palavra. Agora imagina Deus, puro amor, pegando um chicote para fazer correção. Não, essa correção é para nos alinhar, para nos colocar disciplinadamente no lugar que precisamos estar. Uma vez que a guerra espiritual é muito grande. Você acha que nós, como igreja, não enfrentamos guerra espiritual, irmão? Você acha que o que nós temos enfrentado como igreja é só porque aconteceu isso, aquilo, aquilo, ou é uma batalha espiritual violentíssima? Ano passado nós saímos num jejum e numa oração, com um mapa, orando e ministrando, e saímos ungindo esses lugares. Você acha que a gente mexe com o mundo espiritual que está aí dominando as pessoas, e a gente pode pensar que eles não vão reagir? Nós temos uma guerra espiritual, irmão. Olhe com os olhos certos. Nunca olhe para pessoas, nem para as coisas, nem para as circunstâncias. Olhe sempre com os olhos certos. Há uma guerra espiritual. E eu não vou esmurecer, e eu não vou me enfraquecer, e eu não vou ficar debaixo dessa pressão de peso, de pecado. Eu quero que o Senhor me discipline. Mas por que que eu quero que o Senhor me discipline? O que disciplina tem a ver com a batalha espiritual? O Senhor vem e diz que Ele corrige ao filho para que o filho cresça. Se o Senhor faz isso, eu quero me submeter ao que Ele faz. Versículo 11, toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, claro. Mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Sabe o que a gente faz quando vem uma luta, quando vem uma dificuldade, o peso, a opressão, aquela nuvem que vai gerando um assédio de pressão, de peso e de pecado, a gente perde as forças, ou então a gente fala assim, ó, quer saber de uma coisa? Isso aqui não está com nada, eu vou lá para a China, porque lá na China é que está acontecendo, o mundo está bom lá na China, eu vou lá porque lá, eu vou lá para os Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos tem trabalho, a gente foge. É o caminho mais fácil de nós tomarmos, mas nós vamos descobrir que um pouquinho lá adiante, a nuvem, a opressão, o assédio também vai chegar. Então é melhor que eu aprenda o que Deus quer que eu aprenda nessa situação agora, porque eu quero ser aprovado. A palavra, o autor dos Hebreus está dizendo assim, que Deus quer como meu pai que eu seja aprovado. Por isso ele me disciplina, ainda que o meu conceito de disciplina seja aquilo lá, ó, de castigo. Então, Senhor, vem, porque se um homem nessa terra me castigar, isso for bom, eu devo me submeter, mas se o Senhor vai me castigar, oh meu Deus, eu quero esse castigo, porque vem do Senhor. Mas eu já sei que não se trata de um castigo, tu és puro amor. Trata do Senhor me ensinar a disciplina, a disciplina. Em Jeremias, capítulo 12, verso 5, diz assim, se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, o que farás na floresta do Jordão? Olha esse versículo interessantíssimo. Deus está falando ao seu povo através do profeta Jeremias. Diz assim, se caminhar com os que vão a pé já é um esforço sufocante para você, como é que você quer correr com os que vão a cavalo? De vez em quando, eu e a Dani, às vezes só a Dani, às vezes eu fico assim prestando atenção, a gente fica observando alguém que tem um filho. Um filho. E chega assim, não aguento, mãe, eu não estou aguentando, como é que vocês aguentaram quatro? Meu Deus, eu não estou aguentando. Meu Deus do céu, não viu nada ainda. Você está achando que esse volume de tarefas com um filho, que isso é muita coisa? Ah, meu Deus do céu, você não viu nada ainda. Se isso for um exagero para você, desculpa, eu não estou falando direto para ninguém, tá? Não estou falando direto para ninguém aqui que tem um filho. Se isso já é para você um sufoco, como é que você quer caminhar com coisas maiores que Deus já preparou para você? Se você esmurece na primeira pressão, como é que você quer aquilo que você mesmo está pedindo de coisas gloriosas e grandes para Deus? Então diga comigo, Senhor, eu quero ser disciplinado. Vai mudando o conceito de disciplina, irmão. O entendimento de disciplina. Eu não quero apenas caminhar, Senhor, com os que vão a pé. Eu quero correr com os que vão a cavalo. Eu não preciso achar que a minha medida é a mesma dos outros. Mas eu posso achar que a minha medida é maior do que a que eu tenho hoje. Porque se eu perguntar a qualquer um de vocês aqui, a qualquer um de nós, você quer mais de Deus? Quero. Você quer mais na sua vida profissional? Quero. Você quer vencer? Quero. Você quer? Quero. Então, exercita-te. Deixa Deus te disciplinar. O meu desejo hoje, segundo o que o Espírito Santo está colocando no meu coração, é que você também mude o entendimento sobre a palavra disciplina. E o que é disciplina? Aí eu fui encontrar, já ministrei sobre isso de manhã, você tem a primeira parte disso lá no site à disposição. Então eu trouxe para os irmãos uma frase, olha só, as últimas três ou quatro repetições é que fazem os músculos crescerem. Essa zona de dor é que estabelece o campeão e o não campeão. Isso é o que a maioria das pessoas não tem, a coragem de enfrentar e de dizer, vou passar a dor, não importa o que aconteça. É o nosso irmão Arnold Schwarzenegger. É verdade, irmão. Se você quiser desenvolver a musculatura, são os últimos, aqueles que falam assim, agora tá bom, eu vou parar. Não, não para não, continua na dor, porque é na dor que o músculo vai se desenvolver. A gente lê, a gente canta aquela música assim: eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que o amante cuidou. A gente acha que assim, que as ovelhas estão no aprisco, mas o texto sagrado diz assim: as ovelhas foram deixadas no deserto. O lugar de cuidar das ovelhas é o deserto. Eu ministrei aqui, vocês têm à disposição no site, que o Senhor é quem prepara o caminho no deserto, para nos humilhar, para nos provar e saber o que está dentro do nosso coração. Essa vida é um deserto, e para com essa conversa boba de muita gente por aí, que Deus vai fazer maravilhas, que Deus vai mudar tudo, que vai virar um mar de rosas, porque a vida continua um deserto, a vida continua difícil, tudo é muito difícil, irmão, e você não vai encontrar um lugar onde tudo mudou e tudo agora um passe de mágica. Oh, que coisa maravilhosa, tudo vai continuar difícil. Você sai do seu casamento difícil, você vai encontrar outro mais difícil ainda. Você sai da sua empresa difícil, você vai encontrar outra mais difícil ainda. Se você sair procurando lugar melhor, você vai morrer procurando lugares fáceis e não vai encontrar na vida. Tudo é muito difícil. O Senhor não oferece uma promessa falsa de que vai te dar um lugar que tudo é fácil. Então, me resta uma única saída. Eu vou aprender a vencer essa situação difícil aqui. Essa. Então, Senhor, me disciplina. Eu quero disciplina. Eu quero enfrentar. É agora que vai entrar no período de dor. É agora que eu vou me exercitar mais ainda. Perseverante. O que eu acabei de ler em Hebreus. Agora, irmão, nós vimos hoje pela manhã muito sobre isso, autodisciplina, o que é disciplina. Eu vi essas quatro disciplinas aí, congregacionais, você vai poder ouvir um pouquinho lá na ministração. Põe aí, por favor, tem quatro disciplinas não congregacionais: celebração, confissão, palavra profética e adoração. Você sabia que essas quatro atividades são disciplinas? Você pode ter uma certa confusão quanto à palavra disciplina. Então, quando eu vou adorar, Deus está me disciplinando. Você terá que arrancar o conceito de castigo da palavra disciplina. E você vai ter que ampliar um pouquinho o entendimento do que é disciplina. Deus está nos dizendo: filho, você adorar não é um negócio que você faz assim: ah, hoje eu estou disposto a adorar, hoje eu quero adorar, eu vou adorar. Não, a adoração, culto, palavra profética, confissão, celebração, é algo que você faz por disciplina. Nós não aprendemos isso. Nós, na nossa natureza brasileira, improviso, tudo mais ou menos, dá um jeitinho, a gente não consegue entender o conceito de um povo que tudo é ordenado, disciplinado. Mas o reino de Cristo, mais do que qualquer nação dessa terra, é um reino ordenado, disciplinado, planejado. E eu e você precisamos nos submeter e aprender as disciplinas. Então, Senhor, eu não vou celebrar porque assim, hoje eu estou afim de ir à igreja, hoje eu estou afim. Ah, mas aquela igreja é maravilhosa, eu não perco. Não, se é celebrar ao Senhor, você e eu teremos que nos empenhar e nos esforçar. Me responde, irmão, se você vai chegar aqui antes das 18 horas, se não for por um esforço enorme. Se não for por um esforço, me diga se você não fica na piscina e no churrasquinho. Não, eu queria ser como pastor Sócio. Pastor Sócio, ah, meu irmão. A cama, o churrasquinho, a piscina, o filme legal tem o mesmo poder de atração para mim ou para você? Para qualquer pessoa. Agora, somos nós que decidimos nos disciplinar. Eu quero uma disciplina. Eu quero, agora eu entendo o valor da celebração e minha carne, meu ser, minha natureza pecaminosa, meu velho homem, você vai entrar debaixo de uma disciplina, porque eu estou aprendendo isso com meu pai. Então, isso para mim tem valor. Eu me disciplino a celebração, a me relacionar com os irmãos e compartilhar as coisas. Logo lá no início da igreja, eu ministrei uma palavra que o tema está lá no site, é estamos aprendendo a cuidar uns dos outros. E depois eu ministrei novamente, eu não me lembro agora o título, e falando sobre isso também. Faça uma pergunta, irmão. Marcos, você está me olhando desse jeito? É porque você está pensando isso e isso de mim? Faça uma pergunta. Compartilhe. Questione. Com o coração aberto, converse, dialoga, confesse. Irmão, me perdoa. Hoje nós começamos o culto, irmão, confessando algo aqui. Meu irmão, me perdoa. Mas isso só acontece por uma disciplina. E o que é uma disciplina? A atitude de alguém que é muito fera? Não. Uma decisão que qualquer um de nós pode tomar e dizer assim: eu vou me aplicar nisso. E toda disciplina se torna um hábito. A disciplina mantida gera hábitos. E eu quero continuar com vocês aqui. E eu parei pela manhã mencionando estas disciplinas que eu quero ver com vocês agora. Oração, leitura, alimentação, escrever, exercícios físicos, sono, descanso, evangelismo, serviço, simplicidade, mordomia, submissão, solitude. Achou ainda não, Geraldo? Ela aí? Isso, obrigado. Primeiro, Mateus capítulo 6, versos 5 a 7. Leia comigo. Você vai ler o texto todo em casa. Eu só vou ler as três primeiras palavras. Mateus 6, versos 5 a 7. Diz assim: e quando... O que está escrito? E quando... Orardes. Diga comigo: e quando orardes? Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus está andando entre os seus discípulos, uma multidão também está ouvindo ele, e ele ainda não falou nada de oração, ele ainda não tratou de oração aqui, e ele vira assim, ó: e quando orardes, o que significa isso? Está implícito que orar já era do conhecimento deles, como sendo algo da vida deles. Disciplina. É o mesmo que eu falar assim: olha, gente, vocês vão para casa agora, e amanhã, quando vocês almoçarem, todo mundo sabe o que é isso. Todo mundo sabe o que eu estou dizendo. Todo mundo sabe que horas é essa. Porque você já tem o hábito do almoçar. Jesus vira para o povo assim, ó. E outra coisa, quando orardes, irmão, guarda bem o que eu estou ministrando. Orar não é uma disposição que a minha natureza carnal está assim: eu estou doidinho para chegar à reunião de oração. Ai, meu Deus do céu. Oração. Alguém aqui é assim? Nós vamos entrar numa campanha de jejum e oração. Amém, irmãos? Amém. De novo, pastor? Ai, meu Deus. Ele já aproveitou para avisar, né? Ai, meu Deus. Ainda bem que não perguntou da última vez, porque da última vez eu não consegui. Não, não, olha, não é para mim. Não é para mim. Eu me lembro uma vez que eu estava numa igreja e um irmão levantou assim: pastor, eu posso ser muito sincero? Esse negócio de jejum não é para mim. Não é para ninguém, irmão. Esse negócio de oração não é para ninguém, irmão. Nossa natureza carnal não quer saber de oração nenhuma, irmão. Irmão, a gente fica aqui 3 horas num culto, mas é sofrido, meu Deus. O pastor podia terminar mais cedo, né? Gente, alguém podia falar com o pastor, a gente terminar esse culto mais cedo. Eu estou achando que hoje também essa mensagem já está prevenindo a gente, acho que vai terminar tarde também. Estou vendo, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Você acha, irmão, que a gente está prontinho para essas coisas? Ninguém. Irmão, você acha que eu tenho uma vida de oração porque eu sou um cara assim excepcional? Então Deus diz: puxa vida, o Sóstenes é excepcional, eu vou pôr ele como pastor. Oração é uma disciplina. Vai facilitar para você, irmão. Deus não está com um dedo me apontando: você não está orando. Deus não está com um dedo sobre você: você não ora, você é um fraco. Não, Deus está olhando para mim e para você, filho. É uma disciplina. Deixa eu te disciplinar. Você quer desenvolver essa disciplina? Eu quero, Senhor. Por que você quer desenvolver essa disciplina da oração? Porque se eu não orar, as coisas não vão acontecer. Mas assim, Deus já não sabe da minha necessidade. Deus sabe. Não apenas Deus sabe, irmão, mas Deus já providenciou tudo. Tudo, tudo, tudo. Infinitamente mais do que nós podemos imaginar. Deus já providenciou tudo. Está pronto. Tem um almoxarifado incalculável na eternidade, com tudo pronto. Tudo que eu e você estamos orando, chorando, pedindo, desejando. Está tudo pronto. Mas qual é a forma de trazer isso para a terra? Oração. Porque a gente tem um conceito de oração, a gente fica pedindo: Deus, por favor, até quando eu vou orar aqui? 21 dias. Deus, eu estou fazendo um jejum que eu não dou conta. Dessa vez tem que dar certo, hein, Deus? Não, não, irmão. Nós estamos construindo com palavras de oração aquilo que Deus já disponibilizou na eternidade. Então eu preciso me submeter a essa disciplina da oração. Não vai ser fácil. Não espere gostar. Decida se aplicar. Espírito Santo, me ajuda a desenvolver a disciplina da oração. E essa disciplina vai gerar um hábito. E o hábito vai trazer frutos. E os frutos são deliciosos. E um dia eu falei assim: eu não aguento viver mais sem orar. Não é um anjo que vem. Não é alguém que tem uma condição espiritual melhor do que o outro. Não. Qualquer um de nós pode se aplicar na disciplina da oração. João 14, verso 13 e 14, diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei. Olha o que Deus está dizendo, irmão. Tudo que você pedir, Nelson, em meu nome, eu vou fazer. Você está brincando. As minhas escavadeiras, Kawasaki, eu posso pedir alguma... Tudo que você pedir no nome dele. Então eu vou pedir. Não, espera aí, não é assim. Precisa ser no nome dele. Então eu preciso ter comunhão com ele. Eu preciso buscar. Mas se eu não orar, essas coisas não vão acontecer. Eu preciso orar. E eu quero desenvolver uma vida de oração nesse ano. Você pode dizer amém comigo? Senhor, eu quero crescer numa vida de oração nesse ano. Eu quero crescer numa vida de oração. Olha o que está escrito. Paulo escreve a Timóteo e diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Irmão, olha a sua Bíblia. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Diga comigo: habilitado para toda obra. Lá na empresa, lá no trabalho, lá com os filhos, lá com o problema no casamento, lá com o projeto, lá com as férias, em qualquer questão, Deus, o nosso Pai, quer nos habilitar para toda boa obra, para toda obra. Deus é que quer te habilitar, Deus é que quer me habilitar. Não é você que fica pedindo para Ele: me ajuda, Deus. É Ele quem quer nos habilitar, irmão. Mas aonde que está a fonte disso? Nas Escrituras. Então eu preciso desenvolver o hábito de ler a Bíblia. Irmão, como pastor, eu poderia fazer aqui o seguinte: estou hoje me demitindo do trabalho com você. Eu já não tenho mais obrigação nenhuma com você, porque eu já estou te dando todas as cartas, todos os ensinos necessários. Se você quiser ser hábil para qualquer atividade, leia as Escrituras. Não vem me pedir, não ore, não busca. Claro que a vida cristã não é só isso. Claro que eu não posso fazer isso. Mas se eu fizesse isso, eu já seria o suficiente. Agora se vire. Não me venha reclamar, não me venha choramingar, não me venha pedir, não me venha... Vai ler a Bíblia. Porque a Bíblia está dizendo que as Escrituras, todas elas, toda ela, foi inspirada por Deus para o nosso ensino e para nos habilitar a toda obra. Você quer vencer qualquer coisa? Leia a Bíblia. Então, Espírito Santo, eu quero desenvolver esse hábito, essa disciplina da leitura. É disciplina, irmão. Disciplina. Você já viu o sujeito que escreveu essa frase aí que eu li recentemente? Você já viu? Entra na internet e veja as fotos do Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger? Alguns anos atrás. Meça o tamanho do muque dele. Agora veja a foto de hoje. Se é que ele deixa tirar uma foto sem camisa. O que aconteceu com aqueles músculos, irmão? Hã? Murchou tudo. Por que que murchou? Porque parou com a disciplina. Não, pastor, não é porque parou, é porque a idade, não. A idade impediu de continuar com a disciplina. Não é uma capacidade. O pastor tem uma fé que é uma coisa, puxa vida, tem crente que sabe. Não, não tem não, irmão. As coisas espirituais são disciplinas. E se eu mantiver, eu aproveito. Se eu abandonar, eu não aproveito. Orar não é uma capacidade de alguns, é uma disciplina. Ler a Bíblia não é o deleite assim, de alguém que é muito especial, espiritualmente ele é elevado. Não, é uma disciplina. E você pode tomar essa disciplina. E aí nós continuamos. Alimentação. Irmão, eu talvez não precise falar isso aqui porque vocês não têm nenhuma dificuldade com alimentação. Ninguém aqui, cadê a Gardênia? Está ali a Gardênia, né? Ninguém aqui, Gardênia, tem dificuldade com alimentação. Todo mundo é disciplinado com alimentação. Só uma foto que eu tirei deles lá, que não pode mostrar no jantar. É assim, irmão? Tem alguém aqui que pode dizer assim, eu sou perfeito. A alimentação é uma disciplina. Eu não quero comer isso, eu não vou comer aquilo, eu vou comer isso, eu vou comer aquilo. É uma disciplina, eu não dou conta. Olha, eu não dou conta, não dou conta. Geraldo, eu não dou conta, mas que é muito difícil para mim. Olha, Deus sabe que é muito difícil para mim. Deus, não, Deus sabe que é uma disciplina. E que se você quiser se aplicar nela, Deus te disciplina. Agora, a gente vai para Deus e fala assim, Deus faz um milagre, Deus resolve, Deus, eu estou aqui nesse hospital, minha saúde. E Deus falou assim, é uma disciplina. Nós ouvimos o testemunho de um irmão, que estava lá na Europa, mas é um pastor daqui, que morava em Santa Luzia, nasceu em Santa Luzia, e ele contando a história, que ele teve um problema gravíssimo, a úlcera estourou, e ele foi levado às últimas, numa ambulância, e ele entrou em coma, e a mulher estava do lado, e ele conta que ele em coma, se encontrava na eternidade. Ele falou assim, Deus, eu não posso morrer. Mas você só come gordura. Mas Deus, você só come gordura. Deus, eu não posso morrer. Agora não tem mais jeito. E ele conta isso em detalhes, e ele diz assim, irmão, Deus falou comigo, se você quiser cuidar da sua saúde, você vai ter que mudar a sua alimentação, senão você vai morrer. E ele voltou do coma, ele fez a cirurgia, e ele mudou de vida, e prega isso, e ele prega do lado da esposa dele, a esposa contando as coisas. Mas eu não dou conta, pastor, eu vejo doce, eu não dou conta. Eu também, irmão. Ah, mas uma comida é bom demais. Você é bom mesmo. Mas demanda disciplina. Você pode tomar com toda importância o que eu estou falando sobre a alimentação natural, sobre a alimentação que a gente precisa ter no nosso corpo todos os dias. Mas eu quero também que você pense na sua alimentação espiritual. Jesus vem também, Mateus, e diz assim, quando jejuardes? Eu imagino que devem ter pessoas, que deve ter acontecido isso, pessoas que olhavam assim, ele está falando que tem que jejuar? É mesmo? Jesus está dizendo assim, quando vocês jejuarem. Jesus não está dizendo assim, olha, vocês sabem que tem que jejuar? Jesus está dizendo assim, quando jejuardes? Quando orardes? Jesus está dizendo de uma disciplina. E eu quero ministrar a você, que você nesse ano seja uma pessoa que quando jejuar, saiba aquilo que Jesus está falando. Senhor, eu quero desenvolver o hábito de jejuar. Irmão, eu como pastor, jejuo fácil, fácil. Eu já estou assim, como o Luciano diz, aleluia, aleluiado. Eu já, para mim essas coisas, eu tiro de letra, irmão. Você acha que é assim, irmão? Você acha que eu jejuo assim como, poxa vida, vou jejuar de novo, Deus, mole para nós. É difícil, irmão, é um esforço, mas Deus está nos falando nessa noite, filho, é assim mesmo, disciplina-te. Sabe por quê? Porque a criança entra na escola e ela tem que se disciplinar a fazer o para casa, a entrar na aula, a prestar atenção, a fazer a prova, e se ela se disciplina isso, ela adquire de Deus conhecimento. Passa na prova e tem um salário, e tem um emprego, e cresce, mas se ela não se aplicar a essa disciplina, ela pode orar o resto da vida, e Deus não vai poder fazer nada. Ela vai ter que entrar na escola, ela vai ter que se disciplinar, e ela vai ter que estudar para receber de Deus coisas que só se recebe através das disciplinas. Você quer ser um crente para valer esse ano, irmão? Irmão, você quer ser um membro da igreja de Jesus para valer? Ou você quer apenas frequentar aqui? Você quer crescer para valer? Ou você quer apenas assim ver se Deus te dá uma bençãozinha, se Deus se o pastor me ajuda, se os irmãos me ajudam? Ou você quer crescer mesmo, irmão? Então eu quero ministrar a você, seja alguém que começa a aplicar nas disciplinas. Eu quero jejuar, Senhor. Tem hora de alimentar. Jesus poderia ter dito assim, quando forem se alimentar, claro que eu preciso me alimentar, Senhor. Priorizem minha palavra. Gastem mais tempo com a minha palavra do que com os filmes. Sabe por quê, filho? Porque você acha que é só entretenimento, mas na verdade você está comendo o lixo do diabo, que vai absorvendo seus neurônios, queimando sua capacidade de raciocinar, de pensar, de ler até mesmo as coisas simples e boas da vida. Mas se você começar a ler minha palavra, começar a se alimentar da minha palavra, você começar a ter uma vida simples que busca o alimento da minha palavra, você vai ter saúde espiritual. Uma disciplina. E o Senhor continua nos falando. Exercícios físicos. Não vou nem falar isso. Eu falei um pouquinho hoje de manhã. Você ouve no, na primeira parte. Sono e descanso. Tem lá na internet a ministração de domingo passado, em que eu falo sobre férias, descanso, quietude e a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Tem coisas que Deus só faz chegar a nós pela disciplina do descanso. Eu ensinei domingo passado, irmão, aqui, nós compartilhamos aqui, Deus dá noite para descansar e dormir. Então para de ficar preocupado, angustiado e querendo virar tudo. Deus, eu vou me virar. Vai dormir, vai descansar. Deus dá um dia na semana, não é para a igreja ter uma doutrina de que tem que guardar o sábado. É para você ter um dia de descanso. É isso mesmo, pastor, tome essa palavra para mim. Domingo eu não faço mais nada. Não sai de casa. Sono, descanso. E agora algumas externas. Irmão, nessas disciplinas, evangelismo, a gente acha que é uma coisa assim, eu sou muito tímido, não é para mim esse negócio, eu queria ser como pastor, assim, que, né, que chega e fala. E hoje de manhã eu estava caminhando, e num determinado momento desceu do carro um senhor de uns 65, 70 anos, ele deve ter tido um acidente na perna, a perna torta, com um aparelho na perna, uma bengala, uma muleta de outro, no outro braço, e ele desceu do carro e começou a caminhar. E o Espírito Santo falou comigo assim: diga a ele que ele é um valente. E eu passei por ele e falei assim: não vou falar coisa nenhuma com esse senhor, sei lá, não vou falar nada com isso, na minha cabeça. E fui embora e o senhor falou assim: filho, diga a ele que ele é um valente, que eu coloquei no seu coração para dizer a ele que eu estou cuidando dele e que ele é um valente e que eu vou abençoar o dia dele. Eu só quero que ele ouça isso hoje, filho. Tá bom, senhor, eu vou dar a volta e vou chegar lá. Mas podia não ter muita gente perto, né? Porque... E aí eu fui chegando perto do homem, ficou vazio. Oh, Deus, o senhor cooperou. Obrigado, Deus. Que bom. Mas na hora que eu fui falar, alguém veio correndo e já chegou perto. Mas aí já não tinha mais problema. Agora, eu falei assim, agora já é. Vamos falar. E eu disse a ele: bom dia, senhor. Eu já vi o senhor que outros dias. É, eu venho todo sábado, todo domingo. Eu falei assim: eu quero dizer ao senhor que o senhor é um valente. Aquela palavra caiu no coração dele, que ele, na hora, o rosto dele, as lágrimas, o choro, a emoção, ele engasgou. Ele falou assim: Deus mandou eu dizer ao senhor, Deus pôs no meu coração para dizer ao senhor nesse dia, o senhor é um valente, e Deus vai te honrar e te abençoar, vai ser um dia maravilhoso para o senhor. Obrigado, filho. Você acha que evangelizar, que falar do evangelho de Jesus para alguém é uma coisa assim que você faz? Ah, isso para mim é, eu faço isso como eu pisco os olhos. Não, irmão, é uma disciplina. Eu vou me disciplinar. E eu estava correndo lá em Pompano Beach nas férias. E era um campo de golfe gigantesco, maravilhoso, lindo, um lugar lindo. E eu passei em frente a um restaurante que fica assim no campo de golfe. E eu parei, eu estava absurdamente atraído por aquele restaurante. Um prédio antigo, todo branco, com as janelas de madeira, com detalhes de madeira verde, musgo. E eu ficava olhando assim, gente, que lugar. É como se fosse um lugar da minha infância. Me atrai, que lugar gostoso. Que lugar, tem alguma coisa me atraindo aqui. E eu continuei a caminhada, fui mais 4 quilômetros à frente. E quando eu voltei de novo naquele lugar, eu parei de novo, porque me atraiu. Gente, que coisa engraçada, esse lugar me atraindo, que delícia, que lugar bonito. Aí eu resolvi entrar pelo restaurante, andei pelos corredores externos, olhei lá dentro e voltei, e de repente eu vi um senhor idoso, de uns 75 anos, assentado num banco e com um andador aqui na frente, e o Espírito Santo falou comigo assim: fale para ele do meu evangelho. E aí eu me assentei: bom dia, como está o senhor? Sim. Eu disse a ele: o senhor conhece a Jesus? E ele olhou para mim assim, e olha a pergunta que ele fez: você tem alguma coisa a ver com Billy Graham? Porque Billy Graham é um evangelista, um pregador que qualquer americano conhece, e que leva todo mundo a essa pergunta: você conhece Jesus como Senhor e Salvador? Você já nasceu de novo? E a única coisa que ele me respondeu foi essa: você tem alguma coisa a ver com Billy Graham? E eu falei assim: sim, eu tenho. E aí ele perguntou assim: qual o seu relacionamento com ele? E eu disse: eu sou irmão em Cristo Jesus. E aí sabe o que ele me disse imediatamente? Ele falou assim: mas eu não nasci de novo ainda. E eu disse a ele: o senhor quer nascer de novo? Oh, sim, sim. E ele não me esperou falar mais nada, ele começou a contar que ele fumou a vida inteira. E a história da vida dele era que ele era um fumante e ele teve que parar de fumar. Agora ele parou. Era como se ele estivesse dizendo: eu não nasci de novo, eu fumei a vida inteira, eu não sou digno. E o Espírito Santo mandou dizer, falou assim: senhor Graham, muito em breve o senhor vai para a eternidade. E se o senhor for tendo confessado a Jesus como Senhor e Salvador, o senhor vai passar o resto da sua vida na eternidade com Deus. O senhor quer fazer essa oração comigo? Oh, yes. E ele orou comigo. E eu me cumprimentei ele e eu abençoei ele. Abençoei o dia e fui embora. Eu falei assim: Deus, por isso eu estava sendo atraído para aquele lugar. É, filho, eu disciplino você. Evangelizar não é uma atividade que eu decido, É algo que eu sei que é uma disciplina espiritual e eu quero me aplicar a ela. E é difícil mover aqueles músculos num aparelho, o peso é muito grande, eu vou parar. Não, eu vou continuar. Porque uma hora, evangelizar vai se tornar uma disciplina tão aplicada que é meu hábito. Eu já conheço os frutos, eu já comi desses frutos, eu faço isso com a maior alegria da minha vida. E se eu e você não soubermos disso, nós vamos frequentar a igreja o ano inteiro. Deus vai te abençoar com algumas bençãozinhas o ano inteiro. Ou talvez você vai passar com algumas lutas, ou então algumas coisas vão continuar do mesmo jeito. Mas se eu e você decidirmos entender o que é disciplina, e sou eu que me aplico nessas disciplinas, a minha vida será outra nesse ano. Serviço, sou eu e você que decide. Eu vou servir meus irmãos. Quem precisa ser servido? Eu vou servir. Eu vou parar com esse negócio de chego aqui no domingo, sento minha nessa cadeira e mas tá, não gostei, e só suga, só recebe. Eu quero servir, pastor. Se eu não tiver onde servir aqui, eu vou para outro lugar, pastor, mas eu quero servir. Eu não quero mais ver você aqui, irmão, só sentado na cadeira domingo. Mas ninguém me deu nada para fazer, ninguém nunca me chamou para... Você vai servir ao Senhor. Senhor, eu vou te servir, eu vou te servir, eu vou te servir. É uma disciplina, simplicidade, nem vou falar sobre isso, mordomia, administrar bem as coisas que Deus dá. Que desafio isso, irmão? Administrar bem a escassez, sem murmuração, sem choramingos, vou administrar isso. E administrar bem a abundância, vou administrar isso. É uma disciplina. Submissão é uma disciplina, vou me submeter aos meus pais, vou me submeter aos meus patrões, vou me submeter aos meus líderes, vou me submeter ao reino de Cristo, vou me submeter à minha igreja local. É uma disciplina. Pode ter certeza que agora, tendo recebido do Senhor essa palavra, eu não vou cobrar de ninguém isso, mas eu vou ter a expectativa de que você que já é membro há algum tempo aqui, cresça nas disciplinas. Está crescendo, irmão, está crescendo, irmão, está crescendo, irmão, nessas disciplinas. Quero destacar aqui essa última, solitude. Essa palavra é uma palavra linda, solitude, mas é uma palavra escassa, desconhecida, rara na nossa agenda. Solitude. Eu li esses dias numa revista de coisas de empresa, o jornalista estava falando algo sobre Steve Jobs, e no meio do texto ele diz assim: nós estamos num tempo em que equipe e globalização e conjunto é algo altamente enaltecido, mas continua valendo o segredo do indivíduo se retirar para ter boas ideias. E eu me lembro de um autor brasileiro, um homem que era amigo de Einstein, e escreveu esse livro, e ele diz assim: Einstein tinha essa frase: eu tento 99 vezes e não consigo nada. Saio para um profundo retiro, e então a verdade me é revelada. Nós vivemos uma vida de muito agito. Nós vivemos uma vida que nós temos que controlar tudo, temos que cuidar de tudo, temos que fazer um monte de coisa. Mas Deus quer que eu e você nos apliquemos numa disciplina. Solitude. Eu quero ir para um lugar e ficar sozinho. Quieto. Não é pensando na vida. Respirando fundo e lamentando as coisas. Não, eu quero. Senhor, eu estou aqui. Me exercitando na disciplina da solitude, de ficar aqui quieto, de ficar aqui contemplando. Eu quero ouvir a tua voz. Eu não tenho esse hábito, Então eu vou aplicar uma disciplina. Isso vai se tornar um hábito para mim. E eu tenho certeza, pelo que eu aprendi da tua palavra, que eu vou começar a colher alguns frutos que só se colhe quando tem essas disciplinas. A palavra do Senhor é poderosa e eficaz. Nunca volta vazia. Nunca, nunca volta vazia. As pessoas que ensinam sobre disciplina aconselham. Primeiro, não espere gostar das disciplinas. Deus, me faz gostar disso? Eu queria gostar disso, e aí vai ficar fácil. Não, não espere gostar. Ponha em prática. Segundo, termine tudo que começou. E eu disse hoje de manhã, eu tenho uma experiência pessoal real. Eu vou para a academia e várias vezes o Espírito Santo fala comigo, eu sou o seu personal. Estou inventando não, eu não estou criando um teatrinho não, eu estou dizendo uma verdade. O Espírito Santo, eu sou o seu personal. Não faça assim. E algumas vezes, eu estou lá com a ficha que o professor preparou lá, e você não tem ninguém cobrando, né? Você, ah, hoje eu estou cansado, vou fazer só 15, não vou fazer as 30 não. Faça as 15, faça as 30. Faça mais 3 e 4 ali. As últimas são as mais importantes. Faça. Aí um dia, nos exercícios que são livres lá, o Espírito Santo falou comigo. Assim, para você não errar, antes de se cansar, põe a meta. Você vai poder parar a hora que quiser. Mas na hora que você quiser parar, põe outra meta. Não. Eu não vou parar agora, eu vou parar daqui a mais 5 minutos. Para que você exercite, se discipline. E eu não sabia com tanta clareza que era o Senhor me preparando para entender melhor isso aqui. Então, começou, termina. Põe alvo, ponha metas. Recuse desculpas. Tenha essa questão como inegociável. Olha essa expressão, o padrão é alto mesmo. Os limites externos são altos mesmo. Eu é que vou a eles. Não é o pastor que faz por você, não é o seu pai, não é o seu tio, não é o seu patrão, não é alguém que pode te ajudar, é você, irmão. Sou eu, Espírito Santo, sou eu que vou dizer, vou passar mais 5 minutos orando, vou sentar e vou ler a Bíblia, vou servir, vou evangelizar, eu vou hoje na minha célula, eu vou ao culto, eu vou adorar o Senhor, eu vou abrir mão disso, eu sou eu que vou fazer, Senhor, sou eu. Você crê nisso, irmão? Eu estaria te enganando. Se eu trouxesse uma mensagem, falou assim, vai ser tudo maravilhoso essa semana. Oh, aleluia, fita dessa! Não, irmão, vai ser tudo difícil. Quando você acordar amanhã, você não vai querer sair da cama. Ai, meu Deus do céu, ainda tenho que enfrentar aquele trânsito até chegar lá. Vai ser assim, irmão. Quando você pensar em vir quarta-feira, o pastor começou, para que esse culto quarta-feira? O pastor começou, eu estou assim, já é tão difícil a semana. Olha, para mim não dá, infelizmente, pastor, infelizmente para mim não dá, sabe por quê? Eu saio no horário que é muito difícil, o trânsito é muito apertado. Vai ser mesmo, você que vai decidir. Ou você continua dando desculpas, ou você diz, eu vou me disciplinar. Ah, mas vai começar outro jejum, outra oração, mas meu Deus, outro jejum. Vai, eu estou aqui para isso. Aprendemos lá com as caravanas de Israel. Nós precisamos de 3 pessoas nas filas da caravana. Várias pessoas, irmã Conceição viu isso lá. Passando por aquelas ruelas de Jerusalém, entupidas de camelôs, de lojinhas, de vendas. Os irmãos querendo tirar foto, querendo comprar coisa. Irmão, não para, vamos direto, irmão, não para. E lá nós aprendemos uma coisa. Eu preciso ter uma pessoa na ponta da fila que puxa. Puxa, vamos embora. Tia Sara sabe disso lá. Vamos embora. Mas aprendemos que nós precisamos de uma pessoa no meio da fila que vai moderando, que vai ajudando. E precisamos de uma pessoa lá na ponta da fila, misericordiosa. Não, eu fico com você. Eu te ajudo. Eu estou olhando. Eu sei onde eles foram. Vamos, vamos. Na nossa caminhada como igreja, nós precisamos uns dos outros. Tem um momento de puxa, vambora, vambora, vambora, puxa, puxa, disciplina, mais uma vez, não para, não para, não para. Porque eu e você, se não tivermos alguém assim, a gente para. E aí um irmão me sugeriu um aplicativo para o meu celular. E o aplicativo para o celular me ajuda na caminhada. E na caminhada, a moça fala assim, você já andou 2,34 km e fez em tantos minutos e não sei o que, falta apenas tanto para... E se eu vou diminuindo assim, não pare, não desista. E parece só uma gravação, mas aquilo é bom. Não, não vou desistir, eu tenho que avançar, eu tenho que avançar. Na vida da igreja vai ter que ter alguém que fala assim, vamos embora, puxa aqui. Para de murmurar, para de nhenca-nhenca. É disciplina, não, é até doendo, é dói mesmo, irmão. Mas você vai virar um musculoso da fé. E não para nunca, não. E essa disciplina vai te fazer tão bem, que no dia em que você não puder se aplicar, você mesmo vai dizer, me fez muita falta. Amanhã eu retomo. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ignore as oposições e resistências e não se distraia. Não se distraia. Feche os teus olhos. Olha o que está escrito. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga, não para nunca. Não desanima nunca. Sóstenes, você de novo está nos mesmos erros. Eu não vou parar com você, Sóstenes. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. E os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu quero isso para mim, Senhor. Eu quero para mim isso nesse ano, Senhor. Continue com seus olhos fechados, irmão. Tem muita coisa que demanda esforço mesmo. E nós estamos numa sociedade que nos propõe tudo fácil, no controle remoto, no aplicativo do celular. Tudo fácil, tudo cômodo. E dominamos a tecnologia, mas perdemos a garra para o esforço. E eu quero dizer a você que Deus falou comigo nesses dias. Deus me renovou numa visão clara. Você terá que se esforçar. E eu me lembro de uma questão, eu me lembro de um assunto, eu me lembro de um problema, eu me lembro de uma pressão. Vem o assédio das trevas, com peso e pecado. Mas o Senhor está me lembrando, é você que vai se levantar. E é você que vai se esforçar. Não se contente só com a vidinha que você já tem. Não se contente só com o que eu já faço automaticamente. Não se contente só com o que você já conquistou automaticamente. Não se contente. Senhor, eu quero mais. Nós cantamos aqui, mais de ti. O reino é tomado por esforço. Eu tenho colocado culpa nos outros. Eu tenho dado desculpas. Mas nessa noite, essa palavra chegou ao meu coração como um bálsamo. O diabo tem me acusado de que eu não faço, que eu não dou conta, que eu nisso. Hoje eu estou entendendo. É uma disciplina. Eu estou pedindo ao Senhor, me discipline. Se for preciso entrar a vara, o chinelo, então traga, como meu Pai perfeito. Se a disciplina é aquela correção da qual eu já estou correndo há muito tempo. Se é a dor das 3, 4, 10 últimas repetições, eu vou enfrentá-la. Senhor, que coisa tão pouco espiritual o pastor falar de Arnold Schwarzenegger. Esse sujeito tem nada para ensinar. Tem. Não tem um ser nessa terra que não tenha algo para nos ensinar. E ele nos ensinou aquilo que Jesus já havia dito há muito tempo. Esforça-te e tenha bom ânimo. Eis que estou contigo. Tão somente esforça-te. Muitos não têm a coragem. Mas aquele que quer vencer, tenha coragem. Eu vou enfrentar a dor. Nós estamos enfrentando dores tão difíceis. Mas eu vou enfrentá-la. Ah, eu vou enfrentá-la. E eu quero que você enfrente as suas. E convicto de que nada, ninguém pode mudar o que Deus já fez, está disponível nas regiões celestes. Todas as bênçãos vindas de Deus, o nosso Pai. Tão somente esforça-te nas disciplinas e elas fluirão. Você crê nisso? Com seus olhos fechados, comece a dizer ao Senhor. E a minha pergunta a você é: em que área você reconhece que não está sendo tão disciplinado? Eu quero trazer para assuntos reais da vida da igreja, da sua vida como membro da igreja. Tem muita coisa que vai demandar esforço seu. Muito esforço. Coloque também diante do Senhor sua vida profissional, sua vida financeira. Coisas que você está pedindo ao Senhor já há muito tempo. Muda a sua oração hoje. Senhor, quais são as disciplinas que sou eu que devo tomar? Eu quero me tornar conhecido dos meus irmãos e dos meus amigos, dos meus familiares, como alguém de garra e disciplina. Não estou falando de alguém metódico. Não estou falando de alguém com uma síndrome, um complexo, uma loucura de perfeccionismo. Não, eu estou falando de alguém que descansa no Senhor, mas que se aplica nas disciplinas espirituais, internas, externas, porque está escrito que aquele que busca o reino em primeiro lugar tem todas as demais coisas acrescentadas. Aquele que se exercita para valer lá na academia tem todos os seus músculos exercitados, desenvolvidos. Aquele que cuida da alimentação e se disciplina na alimentação tem a saúde necessária. Aquele que se disciplina e vai estudar corretamente tem o conhecimento adquirido. Aquele que se disciplina na oração, nas coisas de Deus, tem a bênção do Senhor. Não é porque Deus premia. Vou te premiar, filho, você foi 10, gostei do seu esforço. Não, é porque essa é a forma de nós tocarmos aquilo que Deus já deu. Se você puder, fique de pé. O mundo oferece um caminho muito fácil. Mas Jesus faz um convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O caminho largo, convidativo, conduz à perdição. O caminho que conduz à salvação, ao reino de Deus, é apertado, é estreito. Demanda disciplina. Mas você se acostuma. Ela se torna hábito. Seu corpo, sua alma, seu espírito não consegue ficar o dia sem aqueles nutrientes que fluem da disciplina. Eu quero isso para mim, Senhor. Nós estamos celebrando nesse ano, nessa semana, A vitória da irmã Sônia vai se formar. Graduação, quinta-feira. Depois de tantos anos na vida sem estudar, eu vou entrar na faculdade. Eu vou me aplicar. Eu vou me disciplinar. E agora ela, vitoriosa, está se formando. Disciplina. Quantas coisas, irmão, na sua vida Deus ainda quer fazer. Ah, mas eu não posso. Mas eu não consigo. Dá-me a disciplina, Senhor, que supre isso aqui. Eu quero. Tenha os seus olhos fechados. Se há alguma área da sua vida que você reconhece pelo Espírito Santo, através dessa palavra, que está indisciplinada, sai do seu lugar e vem para o altar do Senhor. Senhor, eu quero declarar a Ti que eu sou indisciplinado. E se duvidar, eu estou pondo a culpa no outro. Mas eu quero declarar também, vindo ao altar, que eu reconheço que essa palavra vem de Deus para a minha vida. O Senhor me trouxe a esse lugar para receber alimento espiritual e eu reconheço que eu recebi uma palavra de Deus. Portanto, não será na minha força, não será fundamentado na minha garra, mas no poder do Espírito Santo. A minha decisão é me disciplinar, mas o poder, a vida, a graça vai fluir, é do Senhor. Eu estou entendendo que haverão distrações, desculpas, dificuldades, mas eu vou me aplicar. E eu quero buscar do Senhor quais são as disciplinas para outros assuntos. Mas eu quero começar pelas disciplinas que o Senhor me ensinou hoje. Eu vou orar sabendo que é disciplina. Eu vou participar, eu vou ler, eu vou estudar. E ficou faltando lá escrever. Tem pessoas que têm o hábito de escrever. Eu gosto de escrever tudo que me acontece, tudo que Deus faz. E gosto de voltar lá e ler. Agenda de muitos anos atrás. Mas quando eu fui lendo esse tópico, que um cientista colocou como disciplina do ser humano, escrever, o Espírito Santo me lembrou, falou assim: filho, isso é publicar, isso é fazer questão de publicar o que Deus fez. Eu quero publicar o que Deus está fazendo na minha vida, o que Deus fez o ano passado, o que Deus fez esses anos. Eu quero escrever literalmente. E eu quero levantar um altar de louvor diante de Deus, diante dos anjos, diante dos inimigos e diante dos homens. Eu quero ser uma pessoa mais simples e disciplinada para publicar, para declarar, para testemunhar, para escrever tudo que Deus está fazendo. Então eu convido você a levantar a sua voz e a dizer ao Senhor. E se entre nós tem alguém aqui que não é convertido a Jesus Cristo, que não é membro da igreja, o corpo de Cristo ainda, que foi trazido aqui certamente pelo Espírito Santo, e quer dizer ao Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor me discipline, eu quero entrar no teu reino, eu quero ter Jesus como meu Senhor e Salvador. Essa é a noite de você fazer uma oração e entregar a sua vida a Jesus. Levante a sua voz e fale com Ele. Continue com seus olhos fechados, mas fale com Ele. Deixe o som sair pela tua boca. E se você não é membro da igreja e quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, declarando a Ele: eu quero hoje me entregar a Jesus, basta levantar a sua mão. Nós vamos orar por você. Você está declarando publicamente: Jesus, eu quero entregar a minha vida ao teu completo governo. pare de declarar a Ele. O Senhor está me disciplinando nessa noite. Não é me castigando, não é me batendo, é me ensinando. Me perdoa porque eu tenho colocado a culpa no Senhor de muita coisa que eu não consegui. Mas eu quero confessar, muita coisa eu não consegui porque eu não fui disciplinado. Eu nem sei qual disciplina eu preciso, mas eu me submeto ao Senhor nessa noite. O Espírito Santo é o nosso facilitador. E Ele vai te lembrar, Ele vai me lembrar inúmeras vezes. Filho, não aceite o assédio do maligno. Tudo isso depende de disciplina. Então, filho, não receba o peso. Entre na disciplina. Quando as coisas estiverem muito difíceis, o Espírito Santo vai te lembrar, filho, lembra da disciplina da adoração? Começa a praticá-la. Você vai levantar a sua voz, vai adorar o Senhor, e o Espírito Santo vai começar a fluir. E você vai ter suas experiências pessoais com o Espírito Santo. Suas experiências, suas histórias sobrenaturais com o Espírito Santo, que só flui pelas disciplinas. Faça isso agora. Lembre-se, adoração é uma disciplina. Eu não vou sair cantando porque eu tenho um vozeirão. Eu vou cantar agora porque eu estou no altar do Senhor. E a adoração é uma disciplina, e toda disciplina gera alguns frutos maravilhosos. E embora exijam tanto esforço, sempre vale a pena. O Espírito Santo vai te lembrar dessa palavra durante a semana. Na quarta-feira Ele vai derramar algo sobrenatural na sua vida. Nós precisamos, como igreja, crescer no volume de experiências pessoais e sobrenaturais. Disciplina a você mesmo na palavra, na oração, na leitura. Então o que Ele vai fazer fluirá muito mais largamente, muito mais poderosamente, porque Ele nos ama e Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para nós. Ore com quem está ao seu lado. Ministre na vida de alguém, receba a oração de alguém. Profetiza. O Senhor ama e disciplina. Toda disciplina, o princípio não parece boa, gera desânimo, mas depois manifesta-se com todo o seu fruto. Eu profetizo sobre sua vida. O Espírito Santo te conduzindo às disciplinas do Reino de Cristo.